manter a especialidade, ok? Mantenha a posição de especialidade, sou 92. Solo, trip, seu 4-4, ingressando na Alfa, bom dia. Desempata no 4, bom dia. Está autorizado para seguir o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa e Kilo, Pátio 3, reportarei para ingresso no Pátio 1 da trip, seu 4-4. Meu Serra Novembro Victor, final do 1-0, continue a aproximação, reporte visual com campo baixado e travado, informa o pista 1-0, operando em toda a extensão, molhada, ajuste 1-0, 1-5. Agora, campo à vista, o Serra Novembro Victor. 63 do Nuno, está com 80, 97 de POB, 4 horas e 20, galeão alternado. Não, é correção, 97, 4 e 20 Galeão, Washington M3 no 1. Está autorizado para seguir o táxi via Índia Alfa, ponto esperando 1-0, chamará a torre 1 no 8 decimal, decimal 3, 1 no 8, 3 a torre, e o ajuste é 1-0 no 5, Washington. Índia Alfa, ponto esperando a torre, 183, 63 no 1. 1982, está observando o nome do Washington, está autorizado a ingressar via Juliette para o portão 04. Juliette para 41982. 4 no 4, observa a nave da Google que vai ingressar via Juliette até o portão 04. Se agilizar o táxi, é autorizado ingressar no. Qual é a mantém a posição, o trip, aguarde apenas a passagem do Gol até o 04, depois prossiga até a remota. Após o Gol, prossegue para a remota 5414. Agora, o Lumbi de outros pais, autorizaria. Pela direita para pouso pistola 7, senhor. Ciente então, regras modificadas ao 49. Aos 49, autorizado girar a base pela direita da 17. Reporte na final, o Serra Novembro Victor. Autorizado girar a base, repassará a final, pista 17, Serra Novembro Victor. Salvador, bom dia, Xené 631, ponto espera da 102. Xené 631, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1 no 8, 0 graus, com no 4 nós. Autorizado alinhar e decolar 631. Papagolf, pátio Angadero está livre acionar reporte táxi. Chamou o Lima Juliette Lima, está no pátio 5, está sendo colado no 7. Terra 90 Victor, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, o vento 180 graus, com 13 nós. Tido pouso autorizado, pista 17, Terra 90 Victor. Autorizado o pushback somente a 3454, chama o táxi. Camarada, 3454. Xené 63, 1-1, decolado 5-1. Time agora o controle, 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. Xené 0 3-5, obrigado. November Victor no solo 5-2, confirma empate 5. Autorizado à direita, o Serra November Victor está na frequência livre. 7, Serra Salvador, 297. 297, ideal, confirma o nível. 24. 24, será coordenado agora. É, Adael? Afirmativo, Adael Coral. Lima, fotocópia. Utilizado Salvador Ilhéus 220 nível, decola aerovia Golfo 67, decola 97, curva direita, perfil Dael Coral, seguida Dael Transição Coral, código 5514, frequência do controle 199.35. Bordo, confirme sua autonomia. Em 3 horas, 4 a bordo. Para acionamento, taxa de decolagem, 45, chega agora a torre em 1, 9, decimal 3. Tem um ótimo voo, Lima, Gillette Lima. Para táxi, 3454. 175 a bordo, alternado é Natal com 2 horas e 50. Gillette Lima, pátio 5, livre acionar, reporte táxi. Cada no 0, torre 1 no 8, decimal 3 do ajuste no 0 no 5, bom voo. Juliette Alfa, ponte espera 235, tanto 3, 454, no graça, ponte espera. Ponte espera, torre em 1 no 8, decimal 3, tanto 3, 4 e 4. 3, 4 e 4. Salvador, Oscar Serra Mike, bom dia. Ciente da informação em curso, solicita 340 para São Paulo, decolar 17. Declarando 17, estamos para 5. Afirmo. Agora de coordenação, número 2 para a cópia. Obrigado, Mike, na escuta. precisar do ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Oscar Papagof. Dias autorizado 240, 770, a rota decolada 10 com a direita da El Coral, 55 no meia, frequência em 199, decimal 35. Voa 397, 240, El, Golf 677, decolada 10, curva direita da El Coral, 556, 1935. Voa reto, voa 997, estou portando 07, sem plano para o pushback acionar. Portaral, voa 397. Juliette Lima, mantém a posição, aguarde. Afirmativo, na escuta. Até uma serra, Mike. Autorizado Salvador para Congonhas, nível 340, aerovia Peru 58. Decolada 17 com a direita, subida Gole, transição Gonza, código 5513 e a frequência do controle em 119.35. Livre acionar, confirme o setor que decola. Autorizado 340 para São Paulo Congonhas, a 358, decola da 197 direita, Gole Gonza, 5513 no transponder, 1935 é o controle de saída. Poderia repetir, por favor, a frequência do controle? 119.35. Afirmativo, 45, confirme para o B? 02, pronto para acionar, tem alguém aí para mandar para São Paulo? Bom, infelizmente não tem ninguém. Para acionamentar que decolagem, chama agora a torre 1-8-3, o OCR Mike. Muito grato pela atenção. Obrigado, senhor, um abraço. Rodou, muito bom dia, Oscar Serra Mike, parte 5 para acionar, 2 a bordo, 5 de autonomia, está alternando Campinas. Oscar Serra Mike, livre acionar reposto táxi. Obrigado, Mike. Lima, Juliette Lima, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Estador 06, confirme a autonomia e tempo de voo. Torre Salvador, são 3454, ponte espera pronto. Então 3454, autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 180 graus com 09 nós. A linha decola da 10, tem 3454. Oscar Papagolf, decolado aos 1300, chame agora o controle, 119.35, bom voo. Bom, obrigado. Caçador 06, confirme o tempo de voo e autonomia. Eu acho que a Sierra Mike, pronto para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso na 17, Oscar Sierra Mike. Mike. Uno 397, estacionamento no 07. Uno 397, confirme a mensagem para o solo. Puxa acionamento no 07. Gente, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Está para táxi, Uno 397. Caçador 06 na escuta. Alvorada 76726. 7726 Recife, confirmando o nível de voo. 330. 330 será coordenado, é de cópia. Solo, bom dia, Gono 93, ciente da Whisky, solicito 380 Guarulhos. Confirmando o nível 38. 38 afirmo. 380 será coordenado, é de cópia. Ok, obrigado. Caçador 06, autorizado táxi, aporte na Oscar para iniciar alinhamento e decolagem. Tan 3454, decolado ao 04, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Lima, Juliette Lima, autorizado decolar, pista 17, o vento 170 graus com 109. Voz bonita, hein, careca? Só 206, confirme autonomia e tempo de voo. Só 206, tá na escuta? Tá, garoto. Para ingresso, Oscar Serra Mike, alô 7. Oscar Serra Mike, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Sente, Mike. Tem um ponto de espera, caçador? Matango, confirmando o pátio que se encontra, é a intenção de decolagem, 17 ou 10? Um voo. Obrigado, tá. Caça 206 na escuta. Confirme o tempo de voo e autonomia. Gente, o caçador 06 tem condições de iniciar a decolagem paralelo à pista 17 pela direita, sem interferir com o eixo da 1735 e prosseguir para o corredor chefe. Eu estou confirmando o ingressar, seria na Praia do Forte? Da 1735. Gente, caçador 06 iniciado. 114, 114, confirme a autonomia alternativa. Autonomia 2 horas e 10, Aracaju 114. 1397, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre. Quando pronto, 183, ajuste no 04. Corrigindo, 1095. Juliette Alfa 23.0, zona 395. 06 decolado ao 06, prossegue corredor axé, controle 119.35, bom voo. Corredor axé, controle 119.8, caçador 06. 119.35. 119.35, retificando. Corre, Oscar Serra Mike, tá no 7, pronto. Oscar Serra Mike, mantém a pista, mantém a cabeceira no 7. Objeto 6726, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Objeto 6726, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5525, eu transpondo o controle 119.35. 330, Upper Whisky 58, Puca, Aracaju 10, esquerda. 5525-10935. Protegimento correto, confirme seu portão. Portão do portão 2. Gente, repete quando pronto para posicionamento. Prepara. Plano 983, pronto, cópia. Prossiga. Plano 983, autorizado Guarulhos, nível de voo 380 via Upper Whisky 50. Decolado no zero, primeira curva direita, saída da L, transição de né. 5522, o transponder, controle 199, decimal 35. 380, autorizado Guarulhos, rota do plano, decola da 10 com curva direita. Perfil da Dael de Né, 5522 ao transponder, 1935 ao controle. Oh, a rota é pro ISC 50, Coteja. Pro ISC 50, beleza, obrigado. Cotejamento correto, 04 ao portão, reporte quando pronto. Trabalhei, obrigado. E mantém pistão no zero. Ali mantém, 1-0, gola 3-7. A OSC Serra Mike autorizado a decolar pista 1-7, o vento 1-7-0 graus com 1-0 nós. Lima Tango, pronto, cópia. Lima Tango, autorizado, hibridizar, 500 pés, decolador no 7, em coordenação com a torre. Pro direto de buraquinho, para ingresso em corredor forte, aciona 0-1-5, transponda, controle 1-9-35, a torre opera em 1-8-3. Cotejar apenas a frequência do controle copiado, não consegui compreender. Cotejamento correto, confirma o POB. 05 a bordo, ciente. Pressionamento e táxi à torre, 108.3. Voo no 397, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-50 graus com 08 nós, chuva forte, setor de decolagem. Livre decolagem da 1-0, voo no 397. Del Lima Tango, pátio 4, livre, acionar reporte pronto para o táxi. Decolado ao 1-1 no controle 1-19.35. 1-9.35, graças. Tango, mantém a escuta. Lima Tango no pátio 4, confirme, pronto para decolagem? Autorizado decolagem com proa norte, o vento 120 graus com 12 nós, o hotel Lima Tango, reporte fora do solo. Tango, tráfego avistado. Está autorizado prosseguir corredor forte, chama o controle 119.35, considere decolagem aos 105. 119.35, Tango, chamando presente.